sonho, cor do mar. Por quem sonha na Maria nesta noite de luar. Já se escuta a nostalgia de uma lira a soluçar. Seu leito de luar, por quem sonha na Maria que ali está, triste a cantar. Dorme, sonha na Maria, sonha sonhos, cor do mar. Por quem sonha na Maria, que lhe fez assim sonhar. Ao longe o luar não abriu de Ana Maria, linda cor de seu olhar. Por quem sonha na Maria.